Portal do Arrocha. Naldinho e Léo Rio, os homens sem coração. Lembra da amizade, dos nossos momentos, nossas risadas, aventuras vividas, aventuras sonhadas e o brilho dos teus olhos. Olhos, todo sentimento, todo frio da distância, todo desejo, as palavras e o toque, e a boca e o brilho dos teus olhos. Sabe quando não é mais? É impossível viver um sentimento, mas simplesmente ignorar, finge que não se importa, fica sem resposta. Preciso dizer que não consigo te esquecer. E o brilho dos teus olhos. Sentimento, todo frio da distância, todo desejo, as palavras e o toque, e a boca, e o brilho dos teus olhos. Olhos, ah. As promessas de amor, talvez um novo amor, uma nova paixão, era nossa paixão. Sabe quando não é mais? É impossível viver um sentimento, mas simplesmente ignora, finge que não se importa, fica sem resposta. Preciso dizer que não consigo te esquecer. E o brilho dos teus olhos e as promessas de amor, talvez um novo amor, uma nova paixão, era nossa paixão. Sabe quando não é mais? É impossível viver um sentimento, mas simplesmente ignora, finge que não se importa, fica sem resposta. Preciso dizer que não consigo te esquecer. E o brilho dos teus olhos.